with the bow, and all I see is her, her body's like whoa. Spinning in position, showing me what I'm missing. Moving across the floor, I swear she on a mission. Hypnotizing, mesmerizing, she ain't the best thing, then I'll be lying. Look at that, look at the move, look at the way she pops her body. Out of control, out on the floor, and I swear this girl's on fire. Look at that, look at the move, look at the way she pops her body. Out of control, out on the floor, and I swear this girl's on fire. Let's go! Oh, that's like we need you. She's on fire! Je ne dis on s'en guère, star contigo. One time! Canal 2. Tantas juras e promessas, onde estão? Tantos sonhos e projetos, que ilusão! Só mentiste e brincaste com o meu amor. Deixa-me em paz, não digas nada, peço-te por favor. Não te quero mais, tu mentes demais, minha alma está ferida. Chega de sofrer, não te quero ver mais na minha vida. Já tudo acabou, o tempo passou e matou a saudade. De começar e voltar-te a amar, juro que é tarde. Não te humilhes, nem me peças a voltar. Eu amar-te outra vez, ai nem pensar. Não te minto, se alguém amei, foste só tu. Apostei tudo no teu amor e como vês perdi. Não te quero mais, tu mentes demais, minha alma está ferida. Chega de sofrer, não te quero ver mais na minha vida. Já tudo acabou, o tempo passou e matou a saudade. Deve começar e voltar para amar, juro que é tarde. Te quero mais, tu mentes demais, minha alma está ferida. Chega de sofrer, não te quero ver mais na minha vida. Já tudo acabou, o tempo passou e matou a saudade. Deve começar e voltar-te a amar, juro que é tarde. Não te quero mais, tu mentes demais, minha alma está ferida. Chega de sofrer, não te quero ver mais na minha vida. Já tudo acabou, o tempo passou. lavam-se os olhos, nega-se o banho. Do labirinto escorre-se o mar. No cais deserto fica o desejo da terra quente por conquistar. Nobre soldado que vem, senhor, por sobre as asas do teu dragão, beijas os corpos no chão queimado, nunca serás o nosso perdão. Obrigado. Senhoras e senhores, Mr. David Spillane. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. as coisas vulgares que há na vida não deixam saudades. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. A gente que fica na história, na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago, aquelas que tive contigo e acabei por perder. Que marcam a alma e a vida da gente, e aquilo em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava meu rosto gelado e cansado, as ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade, e o fogo do amor sob a chuva instantes morrera. A chuva ouviu e calou segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a cinema, eu leio poemas,

outra vez. Só quero que me diga que não acaba aqui. Diz por favor, não é a última vez. Quero que me diga que não acaba assim. Diz por favor, não é a última vez. Só quero que me diga. Cheia de crescer água na boca de sonhar a noite inteira. Punham a pensar sozinho que ainda deitava na era. Ai caramba, aquilo é que havia de ser, caramba. Palavra de honra, só me arrependia do que eu não fizesse. Ai se eu pudesse cá traia, levava-te a navegar. O teu lenço a tua saia, deitava-os os dois ao mar. E era o que Deus quisesse. Ai que atraia se eu pudesse. E era o que Deus quisesse. Ai que atraia se eu pudesse. Caio de moça que já me põe a falar sozinho. Ainda hei de um dia aparecer-lhe a curva do caminho. Quando a nascente se levantar lá das terras da sorte, hei de dizer-lhe que é mais bravia que o vento norte. E um dia de manhãzinha o pescador perdeu o medo. Foi bater-lhe à porta e disse: quero contar-te um segredo. E ela, pior que as marés, deu-lhe a resposta despachada: vai, mas é de volta ao mar, que tudo aqui não levas nada. Ai caramba, aquilo é que havia de ser, caramba. Palavra de honra, só me arrependia do que não fizesse. Mas eu pudesse que a traia levava-te a navegar. O teu lenço, a tua saia, deitava-os os dois ao mar. E era o que Deus quisesse. Ai que atraia se eu pudesse. E era o que Deus quisesse. Ai que atraia se eu pudesse. Ai se eu pudesse. Ai caramba, aquilo é que havia de ser, caramba. Palavra de honra, só me arrependia do que não fizesse. Sua! Ser caramba, palavra de honra, só me arrependia do que não fizesse. Mas se eu pudesse que a traia levava-te a navegar. O teu lenço, a tua saia, deitava-os os dois ao mar. E era o que Deus quisesse. Ai que a traia se eu pudesse. E era o que Deus quisesse. Ai que a traia se eu pudesse. Ai caramba, aquilo é que havia de ser, caramba. Palavra de honra, só me arrependia do que não fizesse. Ai se eu pudesse que a traia levava-te a navegar. O teu lenço, a tua saia, deitava-os os dois ao mar. E era o que Deus quisesse. E era o que Deus quisesse. Ai que a traia se eu pudesse. Canal 2. Pensava eu que vencia o oceano,

salvar. E de quem pensa na vida dos outros primeiro, quem responde ao chamamento, eu e ninguém mais. Soldado desconhecido que não tem medalha, que o país muitas vezes insiste em esquecer. Também esquece que dá tudo e que nada ganha. Por isso chegou a hora de lhe agradecer. Eu por ti vou rezar para que o 2. La raya de España, nas sombras da noite, passava o cigano no seu alazão. O vento brandia seu nórdico açoite e as folhas rangiam caídas no chão. E já embrenhado no alto Alentejo, nas sombras da noite tingidas de breu, nem mais uma praga, nem mais um desejo, aos ecos distantes o pobre gemeu. Não há maior desengano, nem vida que dê mais pena do que a vida de um cigano. Atravessar a fronteira para ser atravessado por uma bala certeira. E tudo porque o destino só fez dele um peregrino. Companheiro do luar, um pobre judeu errante que não tem pátria nem lar. E o contrabandista, temido e valente, voltava de Espanha no seu alazão. Um tiro certeiro, um braço dormente e um rastro de sangue marcado no chão. E já embrenhado no alto Alentejo, nas sombras da noite tingidas de breu, nem mais uma praga, nem mais um desejo, aos ecos distantes o pobre gemeu. Não há maior desengano, nem vida que dê mais pena do que a vida de um cigano. Atravessar a fronteira para ser atravessado por uma bala certeira. companheiro do luar, um pobre judeu errante que não tem pátria nem lar. Deixo-me nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixei. Trago-te o beijo prometido, sei o teu cheiro, um mergulho no peito. Fecha-se a porta para o relógio, as vizinhas recolhem. Tu olhas-me, tu olhas-me. Solta-se o beijo, gato mia. destino. E acompanhado de bom sexo, mas não quero esperar mais. Nós não somos iguais, sejamos frontais. Eu percebo os sinais. Sou claro, é claro, reparo. Embora demore, encaro o teu olhar, agarro-te então. Não digas que fui eu porque estás a mentir. Só quero que saibas o que eu estou a sentir. E tu tens o potencial para algo acontecer entre nós. Que fui eu porque estás a mentir. Só quero que saibas o que eu estou a sentir. E tu tens o potencial para algo acontecer entre nós. Não digas que fui eu porque estás a mentir. Só quero que saibas o que eu estou a sentir. E tu tens o potencial para algo acontecer entre nós. Digas que fui eu porque estás a mentir. Só quero que saibas o que eu estou a sentir. E tu tens o potencial de algo acontecer entre nós. A mania de ser por tudo e por nada. Faço uma estrada por mim. Sou bem mais do que tu poderias pensar. Sou o movimento, embora pareça lento ao passar. língua. Sou a ferida que sara enquanto corre a lágrima na minha cara. Sou o certo e errado de qualquer motivo. Condenado, se me chamar. Sobe, sobe, balança.